passo que desce o sol no mar, entrando na pintura, pescador de belas imagens, me ponho a escrever na água que mistura sua cor, deixando que o rosa do terno pôr do sol transforme tudo em céu. Vai no véu a vida do caboclo que é um sonhador na vida de aventura. Corta o mar, o barco, e corta o peito desse cantador essa paisagem pura. Versejar me cabe, já que a vida isso me escolheu. Me disse ama e sonha, a Amazônia, o céu, a terra, o encanto. Eu sou desse rio, e o barco já sumiu. Meu amor, me espere no porto onde a paixão se dá quando eu voltar do mar. Espere no porto onde a paixão se dá quando eu voltar do mar. Corta o mar, o barco, e corta o peito desse cantador essa paisagem pura. Versejar me cabe, já que a vida isso me escolheu. Me disse ama e sonha, a Amazônia, o céu, a terra, o canto. Eu sou desse rio, o barco já sumiu. Meu amor, me espere no a paixão se dá quando eu voltar do mar. Meu amor, me espere no porto onde a paixão se dá quando eu voltar do mar. Meu amor, me espere no porto onde a paixão se dá quando eu voltar do mar.